vencer na vida, uma coisa é preciso fazer: ter coragem, lutar com destreza, ser valente e nunca temer. Nesta vida tudo é difícil, lutando não será sem vão. Nesta vida também já lutei, e por isso sou um campeão. Nesta vida também já lutei, e por isso sou um campeão. Lutei grandes lutas que jamais pensei, adversários cruéis que diziam: essa eu já ganhei. Porém, sempre em Deus confiando, vi os meus inimigos no chão. Outra vez saí vitorioso, proclamando: sou um campeão. Outra vez saí vitorioso, proclamando: sou um campeão. Lutar contra o homem de Deus é somente lutar pra perder. Suas forças são multiplicadas e ninguém poderá me vencer. O segredo da minha vitória é lutar de joelhos no chão. Jesus Cristo é quem luta por mim, e por ele sou um campeão. Jesus Cristo é quem luta por mim, e por ele sou um campeão. Nas arquibancadas do tempo, milhões olhavam pra mim, aplaudindo meus lances certeiros. Nesta hora senti Deus em mim. Firmei os meus pensamentos, de Deus veio a convicção. Meus troféus eu não vou dividir, são lembranças de um campeão. Meus troféus eu não vou dividir, são lembranças de um campeão.